CD, eu lavava ele com detergente. Todo mundo É. já fez isso, porra. Não, Você não, não. nunca Tá fez isso. maluco. Não, passa sempre a camisa. Sempre a camisa. Tira a mandinga de Guiné pra funcionar. Cheguei a passar álcool. Álcool eu nunca passava, porque uma vez eu passei álcool no CD de PlayStation e ele ficou tipo fosco e parou de funcionar. Por que será, né? Tem Por que gente, eu será? passava. Por que será, né? Passava detergente e uma vez eu passei álcool no CD na parte de cima e ele tirou aquele alumínio. Alumínio. Tirou tudo. Limpou o CD com redutor, né? Não, é, mas era CD pirata, né? Porque no original ele até aguenta, mas Não, no original. pirata, o pirata solta tudo. Quem conseguia o PlayStation 1 jogar o original? Aquele CD preto, né? Nunca ninguém. Bora lá, galera. Meu nome Não, é começa lá, Roberto. Tem três, cara. Diga o seu nome e sobrenome mais prático. Bom, meu nome é Roberto Preazo. Eu sempre gostei desses videogames aí e foi exatamente por isso que eu me tornei programador de computador, porque eu queria saber como esses videogames funcionavam. Acabei não fazendo jogo nenhum, mas acabei me tornando um programador, um desenvolvedor por causa deles, né? Você é o Então nosso eu herói, cara. devo muito a eles. É o herói da resistência, cara. É o herói da É o resistência. nosso John Connor aqui. Eu sou o Michel Bonitão. Ah, extremamente despreparado para o assunto, mas estou sempre aí. Eu, Robert Taylor, extremamente preparado, sei quase tudo sobre fliperama, mentira. Mas o que eu sei dá para ser aproveitado num bom bate-papo. Eu sou Beto Costa FM e sempre catei garrafas de macumba para jogar fliperama. Hoje vamos falar de arcades, ou arcades, ou fliperamas, como cada um queira dizer, influências, o que marcou, porque hoje tá extinto, acabou o fliperama de vez. É, eu passei no shopping agora não tinha nenhuma máquina pra contar a história. Qual Só tem shopping? máquina Qual? moderna, só máquina moderna, aquelas de Guitar Hero. É, isso aí eu nem me classifico mais como fliperama, né? Não tem mais graça, né? Não é mais Isso é coisa de restart já. É. Fliperama de restart. Não tem mais, não tem mais, não tem mais ficha, acabou a ficha. Não tem mais cinzeiro, pô. Não, ficha não tem mais. Ficha há muito tempo que não tem. É, É, aquele cinzeirinho, cartão. cinzeirinho, cinzeirinho clássico. É, acabou O era clássico. É, o fliperama ele era o submundo, cara, na verdade. Você lembra que era submundo, né? Não tinha shopping. o cinzeiro que a gente usava pra colocar as fichas. Pô, eu era Então. pequenininho. Se eu colocasse uma ficha ali, levavam tudo. Eu tô falando, era o submundo. Você tinha que entrar no fliperama, tinha que ter a sorte ou ficar espreitando para que não tivessem maiores que vocês. Mas Ah, sempre mas tem, era é, cara. difícil, pô. Sempre tinha um falar pra deixar eu te garantir aí. Deixa eu pegar um round aí, deixa eu pegar um round, deixa eu pegar um round aí. Você nunca mais voltava pra porra. Tava dando uma olhada aqui na história dos fliperamas, né? Que os primeiros populares, eles eram nos parques de diversões, cara. Que tinha galerias de tiro, bolas de atirar. E todas elas precisavam de moedas para funcionar. Mas o nosso especialista, o Roberto Freaza, tem uma história interessante sobre flipper. Tinha um engenheiro eletrônico, ele criou um aparelho que ele queria colocar no bar. Tinha que botar uma ficha para o aparelho funcionar. E aí o dono do bar ligou para ele assim, tipo, 3, 4 dias depois, dizendo que o aparelho tinha dado defeito. Ele voltou lá e descobriu que o problema que a máquina tinha dado é que não tinha mais espaço para colocar as fichas. Ele já tinha abarrotado o compartimento de ficha, não tinha, não entrava mais ficha no aparelho. E o nome desse aparelho era Space Invaders. Foi o primeiro videogame arcade que usou ficha. Com essa concepção que a gente tem de arcade, foi Space Invaders. 1978. 1978, exatamente. Antes disso já existia o Computer Space, que foi o primeiro. Ele foi lançado em 1971. O segundo foi o Pong, lançado pela Atari. Pong. Muito bom, muito divertido o jogo. 1972. Sprint 2, Breakout. Sea Wolf, 76. Aí que foi lançado o Space Invaders, que deu esse boom. o Space Invaders ele teve uma receita bruta de 2 bilhões 702 milhões de dólares. E o campeão de vendas, que foi o Pac-Man, lançado em 1980, ele teve 526.412 peças vendidas, arrecadando uma receita bruta de 3 bilhões 503 milhões de dólares. Então, Roberto, você falou que o Pong do Atari foi muito bom. Pong foi muito bom aqui, tá de sacanagem. Tá? Muito bom, não estou sendo nada irônico. O problema do Pong, desses jogos dessa geração, antes do Space Invaders, é que eles dependiam de uma pessoa jogar contra a outra. Desse ponto, o Space Invader foi revolucionário, porque foi a primeira vez que você jogava contra uma inteligência artificial, que eram os alienígenas. Até então, você precisava de duas pessoas para jogar. Isso o Pong aí. São duas pessoas. Aqui foi lançado o sistema de ficha, porque originalmente nos Estados Unidos eram moedas, como eu disse anteriormente. Ou seja, era dinheiro mesmo colocado na máquina direto. Como lá não tinha inflação, os caras vinham, colocavam dinheiro na máquina e iam jogando. O dono do bar ou lá do boteco, onde tivesse, ele ganhava uma porcentagem e passava o restante pro dono da máquina. Inclusive, no Brasil não teve ficha, quer dizer, não teve dinheiro sendo utilizado por causa da inflação, né? Era por isso. Aí os caras adaptaram para comprar uma ficha. A ficha subia de valor a cada 10 minutos. Eu não peguei essa época da inflação, não. Pô, perdeu, era divertido demais. Vai comprar um pão. Era aí, muito legal, lugar. Muito legal. É impressionante, é muito divertido mesmo. É muito bom, né? Era uma aventura que tinha. Mais difícil que jogar Mario, não passava de fase. Você chegava com 1 real pra comprar pão, tinha como levar 10. Você voltava a fase toda. Mas aumentou pra 10, toma 10. Ih, tá 20 agora, já era. Por isso que hoje, ainda hoje, os fliperamas eles são dados como jogos de azar por isso. Porque nessa época, as primeiras máquinas mesmo eletrônicas tinham tipo caça-níquel, essas coisas, os caras jogavam. Quando o arcade veio pra cá, que era fliperama, deram o nome de fliperama por causa daquelas maquininhas do pinball. Mas aqui não chamava de pinball, tudo era fliperama. Os caras compravam a ficha e tava tudo no mesmo nicho ali, era submundo, cara. Por isso que as máquinas tinham cinzeiro. Não era dado pra criança jogar. Muitas casas de flipper tinham lá a placa proibida, somente adultos, né? Proibido menores de 18 anos. As grandonas, né? Mas aí a gente... As grandes, cara. Quando eu jogava tinha que ser maior de 18 centímetros pra alcançar o controle. A gente sobrevivia como? Nesses fliperamas de fundo de quintal, que o cara abria uma biroscazinha, aí lá no fundo que ele colocava o flipper. Nessa época a gente meio que ignorava essas placas. Não sei como é que era com vocês, mas ninguém olhava essas placas que tinham. Lá tava a placa, era quase um enfeite, né? Tipo, geralmente quem jogava não sabia. Cheio de moleque, era cheio de moleque lá. Hoje em dia continua sendo assim, né? Hoje em dia não pode entrar com camisa da escola. Você só tem estudante? Hoje em dia nem tem mais, cara. Hoje em dia nem tem mais. Não, né? Hoje house, assim não. Casa assim é onde se reúna jovens, jogos de uma maneira geral. Lan house, qualquer coisa do tipo. Proibida a entrada de pessoas com uniformes e tal. Se o senhor chegar lá, só tem aquele molequinho do colégio. É, mas aí o maluco vai. Eu já fiz muito isso, cara. Eu saía da escola. Tava camisa ao contrário. Camisa ao contrário, nada. Eu levava outra camisa e colocava por cima. Você já é moderno, eu virava meio ao contrário. Não, eu não virava porque na minha época era com aquelas blusas que. Tipo social que fechava na frente. Então se tu virasse lá ao contrário, fica a cara de pau. Depois que lançaram aquelas blusas branca com o logo azul de um livro. Isso aí, aí você virava a pessoa não via. Isso, do livro é agora, as coisas não. Não, essa blusa do livro já é muito antiga, cara. É muito antiga. Isso aí é muito antiga. Eu sou da época que tinha que ter 752 da Vulcabras. E chute. A gente logo conhece um craque de futebol. Ele tem jogo de cintura, força, fibra e muita garra. E quem começa no futebol com um craque assim, tem tudo para ser um campeão. Que chute, calce esta força. Não, que chute veio depois. Que chute era pra gente rica. Aí você tinha que ter um sapato, você comprava uma blusa branca, e tinha que comprar o bolso na escola. Você só comprava o bolso. A mãe costurava o bolso na sua camisa pra você ir pra escola. Mas eu quase que não lembro mais, tem tanto tempo. Isso já tava no meu buffer de expurgão. Já tava pra expulsar da memória, entendeu? Tava no expurgo, né? Relembrar isso. Pois é, mas era assim. Próximo buffer da memória ia embora. E se você chegasse da escola sem o bolso, tu não entrava, irmão. Porque tinha que arrancar. Acabei de resgatar essa memória do meu trash aqui. Já não lembrava mais disso, é verdade. Tinha todo aquele uniforme padrão. Eu lembro que chegava na escola, tinha que cantar hino, aquela coisa toda. E aquela bermudinha azul, pelo amor de Deus. A bermuda azul veio depois, cara. Porque todos os meninos pareciam meninas, todos. A inflação foi aumentando e o povo foi ficando sem dinheiro. Os caras tiveram que arrumar uma solução mais prática. Qual foi a solução mais prática? Corta custo, pô. Então, depois eles liberaram bermuda, que era calça de linho. Bermuda ou uma bermuda de linho, que era até metade, que aí o cara podia comprar. Era metade do preço. E depois eles liberaram as calças jeans. Veio aquele uniforme padrão, que foi quando lançou o Quixute, Bamba Cabeção. Aí, é, geral, bamba, ia pra frente. Todo mundo era maneiro. Algum de vocês sabe aí como que o Donkey Kong e o Mario se separou? Como assim? É, tipo, Donkey Kong virou um jogo e o Mario virou outro jogo. É, porque o primeiro jogo, cara, na verdade era Donkey Kong. É. O Mario era o Jumpman. Era um Zé Mané que pulava, só. De vez em quando pegava o martelo. É, o Donkey Kong, ele é de 1981. E no final pegava a mulher, se tivesse sorte. Na verdade, na época era um treco bem estranho, cara, porque... Eu não cheguei a jogar esse, não. Esse não... aqui é muito antigo. É, não tinha história. Na verdade, a história era o cara lá embaixo, que ele subia com as plataformas que se mexiam, e o macaco ficava em cima atacando o barril. Acabou. Era só isso. Você tinha que chegar lá em cima pra salvar a mulher. Eu digo assim, aquele personagem ali virou o Super Mario Bros. E o Donkey Kong se manteve. Mas, na verdade, foi o seguinte. Depois de anos que a Nintendo pegou aquele personagem ali pra virar mascote dela, mas o personagem principal era o Donkey Kong. Isso, era o Donkey Kong, né? Pô, mas eu gastei muita ficha nisso, cara. Eu falei no cast passado que eu catava garrafa de macumba pra jogar isso aí. Na época era isso, não tinha. Logo depois, no mesmo ano, Donkey Kong lançou no mesmo ano de Miss Pac-Man. Porque o Pac-Man é de 1980. Veio o Pac-Man, aí depois Battlezone, Beastly Commando. E o Atari era muito bom. Não, ele é do Atari tanto para arcade quanto pro 2600. Os dois são da Atari, na verdade. É, né? E você pode falar, porque você tem um Atari em casa, de madeira, né? Não, eu tenho dois. Eu tenho dois. Você tem dois Atari? Não vende um por quê? Não, é porque um é o mesmo Atari que eu tinha quando ganhei 10 anos. Eu não posso vender esse. Esse já faz parte da família, né? Esse faz parte da família. E o outro é o que eu uso pra deixar aqui em cima da mesa, que tá aqui olhando pra mim aqui agora, tô olhando pra ele. Ô, inveja. É a mesma coisa hoje. Acha uma máquina de Miss Pac-Man ou Donkey Kong? Não acho. Nem Cadillac no Sora tá achando mais? Não, você não acha. Ninguém parece vendendo isso. Os clássicos são de 80 a 83. Tem muitos clássicos. Por aí, muito né? Jogo que fica na memória. Popeye, quem jogou Popeye. Popeye é de 1982. Era muito legal. Parece um desenho animado aquilo lá, né? Bem feito. Que é 1982. Tinha um joguinho de fliperama clássico, dos clássicos, onde você tinha um bichinho que você tinha que alcançar o outro lado da tela. Aí conforme você ia alcançando o lado da tela, ia liberando uma imagem atrás. Qual era o jogo? Quem lembra disso? Eu não lembro o nome desse jogo. Não era tipo uma aranha andando num traço, aí você avançava pela tela e ia liberando a imagem de fundo. Geralmente a imagem de fundo era um personagem famoso de videogame, e o objetivo era só isso. E tinha que fugir de uns bichinhos que iam batendo naquela linha. Não lembro, não. Tenta caçar o nome aí. Essa máquina era mais barata que tinha. Eu tô lembrando, você tinha que formar uns quadrados, alguma coisa assim, não? Isso, você saía da. Como se fosse da lateral da imagem, você ia sair andando pela lateral até o meio dela. Do meio você ia voltar pra um trecho lateral, pra fazer um quadrante. Aí no meio desse quadrante avançava um trecho da imagem. É, formava um pedaço da imagem, né? Exatamente. Eu vi esse jogo, mas não tô lembrando o nome dele não. É bem velho, né? É bem velho esse jogo. Perama, inclusive, virou uma igreja universal agora. Casa da Moeda. Casa da Moeda, é. Quem lembra de Chevios? Ah, sim. Chevios. Chevios é emulador. Que vinha escrito na máquina, vinha escrito Columbia. Na caixa da máquina vinha escrito Columbia. Clássico Chevios. É impossível jogar esses Chevios aqui, cara. Milhão de tiro, cara. É, bullet hell, bullet hell. É a melhor coisa que tem. Joga isso aí sem perder de vida. Não passa uma fase do Mega Man, mas passa aí sem morrer. Cara, é impossível jogar isso. Por incrível que pareça, você na época a gente conseguia jogar isso aí e ia muito longe. Muito, muito, muito longe. Todos os arcades antigos, parece que o cara já era feito pra você perder. O poder gamer era tão grande que o cara conseguia jogar aquilo ali horas e horas e não perder. Entendeu? Ficava ali uma hora em pé ali na máquina, um bando de gente olhando. E se você era bom, aí que fazia sucesso. Opa, posso jogar um fliperama também. The public trust, protect the innocent, uphold the law. RoboCop. Logo saiu o filme, depois teve o arcade. O que eu achava mais maneiro é quando o boneco vinha andando e quando você ia sacar a arma, ele fazia igual o filme, abria o compartimento na perna dele. Perna. Pra ele puxar a arma, cara, era muito maneiro. Muito perfeito, o jogo era muito perfeito pra época, ele era muito avançado pra época. Ele é bom até hoje, cara. Sinceramente, é bom até hoje. Divertido. Muito bem desenhado, bem projetado, um bom, excelente jogo, muito perfeito. Mas era muito difícil. Coloca isso também, que era muito difícil. Difícil. Um legalzinho era que eu andei olhando hoje lá na hora do trabalho, né? É Galaga. Galaga é clássico, pô, da Namco. Clássico também, cara. Tem uma coisa interessantíssima, que tu pega esses arcades antigos e parece que eles foram feitos pra jogar em TV mesmo de 14, 17 polegadas. Tu tá com um treco desse numa TV de LED de 47, nossa senhora. Eu fui jogar Simpson aqui em casa, fui eu e minha mulher jogar Simpson. Cara, é muito quadrado na tela. Não, é porque é o seguinte, os jogos naquela época, eles eram projetados para aquele monitor de CRT, que ele borra um pouco a imagem, ele não tem uma imagem perfeita como é a de hoje em dia, com nitidez perfeita, então você não via o quadrado, porque ele ficava borrado, e também tinha o efeito dos scanlines, que você tinha uma linha com uma imagem purinha e uma linha preta, que dava um efeito especial na imagem, uma coisa mais profissional. Esse efeito você não consegue fazer com uma tela de LCD e LED, entendeu? Por isso que fica a imagem que você tem na tela hoje, ela não é tão bonita quanto ela realmente era na época. Na época era mais bonita. É verdade. Mas será que era bonita? Mas olha só, será que era bonita na época? Ou a nossa lembrança faz tornar mais bonito? É, eu diria que é um pouco de cada coisa, entendeu, Roberto? Naquela época a gente tinha o padrão de qualidade mais de baixo. Mas as imagens também eram mais bonitas do que você consegue fazer hoje. Porque a tela era outra, a eletrônica era outra. Era uma outra tecnologia. A organização diferente. Vou dar um exemplo para vocês clássico desse negócio. É um dos primeiros jogos que eu vi em Flitter foi um jogo chamado Polaris. Eu não sei se vocês já chegaram a ver esse jogo. O Polaris, ele tinha um som que quando você começava a jogar, o som que você ouvia era o som de um sonar igual ao de um submarino. Igualzinho, não tô brincando, não é coisa da minha imaginação, não. Os emuladores hoje não conseguem fazer aquele som. Se você rodar o Polaris aí no main, você vai ver que o som não tem nada a ver com o som de sonar. Então, quer dizer, assim como você tem esse problema no som, né? O som do Polaris, que era uma coisa incrível, seria até hoje, você tem o mesmo problema na imagem. Você não consegue replicar aquela imagem como ela realmente era. A não ser que você tenha um monitor do CRT ou uma televisão do CRT como era naquela época. O que era mais legal aqui de todas as máquinas, que é o insert coin. Isso era clássico, né? Parece que a máquina ficava ali, você ficava olhando pra ela, como se ela estivesse te chamando. Coloca aqui uma fichinha, insert coin. Jogue-me. Caiu, você ficava desesperado pra jogar aquilo. E assim, uma parada do fliperama que estimulava a jogar muito é seu nome aparecer lá no ranking. Entre os três... A ideia era essa, o ranking era justamente pra isso. Era pra te estimular a quebrar o recorde do outro. Era um estímulo pra você jogar. O ranking era isso, a ideia era essa. Foi uma sacada de você, meu Deus do céu. Mas tinha uma coisa mais interessante ainda. O ranking zerava todo dia, né? Todo santo dia. ligou, ninguém negou ninguém. Cara, eu só consegui ficar lá no The King 98, aí ali eu ficava... Cara, mas... Era não, muito engraçado isso. Tinha uns camaradas que desligavam a máquina, justamente. Eles não conseguiam bater o vácuo, eles iam desligavam a máquina. Ficava com raivinha, É o Kiko. É o Kiko jogando. Cale-se, você me deixa tão... tinha cara que fazia isso mesmo, né? O que mais marcou vocês aí na época de arcades? Achar o primeiro fliperama, aquele que você tem que ir em casa pra jogar. Padaria da esquina, do lado do colégio, quando eu chego lá, primeiro jogo que eu vejo, Street Fighter 2. Aquela fila em volta, deixa eu pegar um round. Era a frase que eu acho que mais marcava é... Deixa eu garantir aí. Aí, isso era muito chato, aí, mano, pegar um boneco aí, mano. Ou você tá tudo felizão, pimpão, quase virando o jogo, chegou no Bison. Vem a mula, here comes a new challenger, taca a porra da ficha e tenta ele. E ele é sempre melhor que você. Por que que as pessoas faziam isso? Mais da metade do jogo já tava acabado, porque se você botasse contra os bonecos que o cara já tinha ganho, não voltavam, e o cara era um simples prazer só de te tirar da máquina. Uhum, só isso. Se você pegar nas máquinas antigas, mesmo que fosse de dois players, era um jogava e depois o outro jogava. Então era o simples fato de você colocar o teu nome no ranking. O cara jogava pra ele poder ter as iniciais do nome dele lá, que eram só três letras. É, eram três letras. Né? Para as letras de vocês, para as letras aí. MCH. A minha é RFC sempre. A minha era RAF. Eu botava aba. Ah, não. Por que, cara? Porque eu sempre tava na aba de alguém. E o clássico, AAA. Você morria cedo, né? Você morria cedo, aí botava AAA. Tava em décimo, né? No ranking. Acabou o jogo, subiu o ranking, tava lá, 39º. Pô, vai botar teu nome ali, nada, era AAA. A graça era ficar entre os primeiros. Você sempre indo pro mesmo fliperama, dava pra você saber todo mundo que jogava lá. Pô, e qual era o fliperama clássico de você? Eu tinha esse, da padaria da esquina do lado do colégio, e tinha o fliperama da Rolando Silva. Eram mais de 20 máquinas, era o paraíso. Não era do lado do trilho do trem, lá perto da Firetech de Niterói? Lá era pedófilo pra tudo que é lado, né, cara? Aqueles velhinhos pedófilos pagando Coca-Cola pra criançada. Lá já era aquele fliperama, não sei se daquelas máquinas que tinha um banquinho, que era uma máquina grandona que você sentava pra jogar. Ah, isso aí já tava evoluído, pô. Já tava muito evoluído. Pô, mas isso aí eu já joguei no Tekken 98. Cara, os arcades que eu jogava era submundo. Tinha um arcade perto lá de casa que era o... Tinha um 3, né? Eu sou de 37, cara. É, mas olha só, tinha um 3. Um lá que era o Grand Prix. Um espaço com um retângulo que tinha máquina de um lado e do outro. Então ali, a merda era o seguinte. Tinha algumas máquinas que jogavam só a galera que já era mais velha. Então, se o cara, o moleque novo, se atrevesse a jogar, às vezes o cara maior chegava, dava tapa na cabeça, cascudo, pro cara perder rápido e ele entrar na máquina. Essas máquinas que eram pressupostos, os caras que eram mais velhos, que eram Final Fight, já tinha um Street Fighter 2, tinha algumas máquinas que eram assim. É, aí a gente tinha que se limitar com as máquinas mais fedorentas, que eram as mais antigas, que tinha ainda Pac-Man, aquelas máquinas assim. Pra gente conseguir jogar um arcade desse, tu tinha que ficar ali meio que fazia uma operação. Um ficava olhando, pô, a gente sabe que fulano vem jogar a tal hora. Então a gente não ia naquele horário, que era de noite, de 6 às 8, que os caras iam jogar. Depois a gente ia e pegava lá a rebarba. Tinha um outro que era o fliperama da Mary, que era um outro fliperama também, que era mais light, dava pra você jogar algumas máquinas lá, só que lá tinha um inconveniente que sempre os botões estavam ruins. Poxa, e... botão ruim era uma merda, né? E a mais clássico do próprio jogo, botão ruim. E o cara não avisava. Ia lá, comprava ficha. Nessa época não tinha mais ficha, era crédito. Pedia pro cara botar crédito. A maquininha dava um choquezinho lá no botão e dava um crédito. Dava um créditozinho, fazia aquele barulho clássico e você ia jogar lá. Então, pô, pior coisa era quando... Pô, o botão tá ruim. Aí o cara já não sabia que tava ruim, não. Aí não te devolvia a ficha. Então tu ia ter que se contentar em jogar aquilo ali. Por exemplo, se tu fosse jogar um Final Fight. Já pensou jogar um Final Fight... sem pulo, ainda dava para fazer alguma coisa, mas sem soco não tinha como nada. E o terceiro, que era o mais underground, que era na casa de um cara mesmo. O cara botou um fliperama no quintal dele, que era o fliperama do Mario, que lá era o submundo do underground, que lá eu conheci as piores espécies. Eu acho que eu até contei isso pra galera, que teve um maluco uma vez catarrou na tela, ele ficou puto. Quando ele perdia, ele catarrava na tela. Dava um catarradão na tela. E, pô, você era um pro, cara. Aí imagina, tu chega... Pelo menos a imagem era realmente 3D, né? Você via aquele... holograma. Era bem realista o negócio, né? O cara catarrou na... né? O cara catarrou na tela aqui. Aí o cara vinha, dava mó esporro e tal. Tá vou limpar nada não. Aí, pô, tu tinha que ficar jogando com aquele catarro escorrendo na tela. E tinha um cara também que ia, um moleque ia lá, que era o Abelha, e toda vez que esse moleque entrava lá pra jogar, se ele avisasse assim, vou peidar, já era, que sai. Tanto é quando esse maluco entrava, ninguém queria jogar. Porque ele. O moleque carregava uma fossa no intestino. O moleque carregava uma fossa no intestino. Aí, porra, tu tá jogando ali, o moleque do teu lado, aí ele avisava, aí vou peidar, porra, cara. E não dava, não tinha pause, né? Tu tinha que ficar ali. Porra, jogando, respirando, e parece que o moleque, ele tinha um poder mesmo, que ele peidava, 5 minutos depois ele peidava de novo, parece que era pra espantar geral mesmo. Na verdade era o golpe dele, Royuka, né? Era o Royuka do cara, né? Ele jogava lá e Royuka. Ih, lembrou bem os clássicos dos nomes, né, cara? Chacharug, Ataque das Corujas. Ah, isso aí, mas isso aí sempre em todos os arcades. Tag Robocop foi o primeiro que eu vi. Tag Robocop. Ataque das Corujas, tac. Mini táxi. Alex Fu. Alex Fu era do Akuma, né? Não, era Alex Fu. Isso, maluco. É do Billy, cara. Que galho, não. Guile, né? É. Aquele americano lá. Tag americano com pente. E o golpe dele, que era o. Aquela voadora dele, que era o pente. Ah, ele vai dar o pente, o golpe do pente. É um pente. Pente ou gilete? A gente chama de gilete também. É, o pente hoje em dia virou funk, né, cara? Bosta. É, o pessoal chamava de gilete também. Era pente e gilete. Tinha o cuscuz. Cuscuz do ponta. Fala cuscuz, não é possível. Cara, a imaginação. E isso virou referência depois. Qualquer arcade depois a gente tinha que falar isso, né? Dá um Royuga. Royuga é clássico. Royuga, isso mesmo. Cara, eu acho estranho alguém falar Shoryuken. Cara, é estranho, é Royuken pra mim. E assim, isso virou referência pra qualquer jogo. Tá jogando Marvel vs Capcom, dá um Royuken pra mim. Dá Royuken, dá Hadouken. O cara, às vezes o cara nem faz aqui, não. Ah, como é que é aquele golpe? É um Royuken. Isso, é um Hadouken. Os caras definiram, ó. Dá Hadouken, é Hadouken. É um Hadouken, o que é isso? É um Hadouken pra frente, um Hadouken pra trás. Não tem explica, né, cara? Dá Hadouken, pronto. Resumindo. É. Hadouken, acabou. Ninguém ia falar baixo, frente, soco. Isso é o mais engraçado. É a meia-lua. Meia-lua. Meia-lua é nerd. Retardado, fala. Meia-lua. Meia-lua. Eu falo muito meia-lua, porra. Meia-lua pra frente, meia-lua pra trás. Acabou. É, existe. É Hadouken. Hadouken pra frente, Hadouken pra trás. Pra trás, Hadouken pra frente. Tanto é que eu lembro quando lançou o Art of Fight. Ah, eu ia perguntar se vocês jogaram muito isso. Cara, muito bom, né? よう、武田。現れた妹を探すため、危険な町、ハウスタウンに乗り込む。ロバートなる、両の死に、そして大地、両と共にハウスタウン。ハウスタウンで彼らを待ち受けるもの。 Eu joguei, joguei muito. Eu Nossa. Gostava muito de pular pra frente e pra trás da tela. Muito maneiro aquilo. Art of Fight. Revolucionou. Revolucionou também. E aí já entra a era dos games da SNK. Também foi outra que revolucionou a indústria. A gente esqueceu de mencionar, as máquinas elas não eram, elas eram uma placa, só com um jogo integrado dela. Os caras não conseguiam mudar o jogo, já vinha programado só com aquele jogo. As máquinas de arcade tinham uma imagem muito melhor do que, por exemplo, o Atari 2600, na mesma época, justamente por isso. Porque o jogo era feito para aquele hardware, só para aquele hardware e vice-versa. Então, ele podia explorar ao máximo aquele recurso, entende? Por isso que as imagens dos jogos de arcade eram muito superiores. Os consoles daquela época eram aparelhos genéricos para mais de um tipo de jogo, já os arcades não. É isso aí, o que você está falando aí é verdade. Ele fazia uma máquina só para aquele jogo. Exatamente. Mas depois os caras descobriram que isso ficava muito caro também, né? O cara, pô, vou gastar um dinheirão pra fazer uma máquina. Aí eles inventaram uma máquina que você podia colocar placas, trocar as placas. Tinha uma placa inteiriça, como se fosse um console. E o cara só vinha, desencaixava a placa do jogo e encaixava a outra. Aí se tornou, que é o CPS1, depois veio o CPS2, que era os arcades também do New Geo, que na Neo época também era chamado de Neo Geo. É isso aí mesmo. Então, mas Neo Geo eu já ouvi falar muito. Neo Geo era normal. Eu chamava de Neo Geo. Ninguém chamava de Street Fighter, era Street Fight. Street Fight. Final Fight. Como é que era? Você chama o quê? Jogo de luta ou o quê? Jogo de porrada. Jogo de porrada. Era o quê? Porrada. Não, porrada é aquele soquinho pra frente, normal. Final Fight. Esse cara é de porrada, traz de luta. Porrada, esse aí que você chamou de porrada, eu falava que era um jogo de aventura. Aí onde tu mora, tudo é o contrário, né? Como é que é o nome do joelho aí? Italiano. Aí, não existe isso. O Freaza aqui, que não participou do último podcast, mas ouviu, lá na terra do Michel, pipa é cafifa e arraia. Agora a gente acabou de descobrir salgado joelho é italiano. Jogo de porrada é jogo de aventura. Jogo de aventura é o quê? É jogo de luta? Desses jogos todos, eles não me impressionavam muito, porque eles tinham assim, mais ou menos uma coisa similar entre eles. Eram bonecos que eram desenhados e faziam movimentos mais ou menos parecidos, mudavam o fundo e tal, mas era, na essência era mais ou menos a mesma, né? Eu fiquei realmente impressionado foi com Mortal Kombat. O Mortal Kombat apareceu, eu realmente fiquei impressionado por quê? Porque o Mortal Kombat não usava boneco desenhado, ele usava pessoas digitalizadas. E ele foi uma evolução do Pit Fighter, na verdade. Ele foi uma evolução do Pit Fighter. O Pit Fighter é mais antigo, mas o Mortal Kombat tinha muito mais variações, os golpes eram mais bem elaborados, um programa mais bem feito. O Mortal Kombat realmente, eu joguei bastante, né? Porque ele me impressionava, a imagem dele me impressionava. Qual era o personagem preferido de vocês no Mortal Kombat? Caraca, tá aí. O meu não, é no 1. Mortal Kombat 1. Scorpion, sem dúvida. Get over here. Não. Fala aí. Get over here, não. Como é que era a pronúncia na época? Cada um falava uma coisa. Era. Come on here. Isso. Come here. Come here. Qual é o nome do golpe do Raiden? Aquele que ele sai voando. Alibabaí. Ninguém. Alibabaí. Alibabaí. Era o clássico. Como é que faz esse golpe? Aquele golpe. O Alibabaí, blá blá blá. Ninguém falava coisa com coisa. Era, dá dois toques pra trás, um pra frente. Do Mortal Kombat 1, eu jogava muito com o Raiden mesmo. Ele era o mais forte de todos, era o mais forte. Com exceção do Scorpion, do Scorpion da Sony, né? Os outros personagens, ninguém falava o nome direito também. Não era Kano, era Kano. Era Kano. Tá escrito Kano, a gente fala Kano, pô. É, Sub-Zero, o Raiden, que era o Raiden. Só a Sônia que a gente acertava, né? Só a Sônia, que era a Sônia. Sônia mesmo, e o Scorpion. Mas engraçado que a gente ouvia a pronúncia certa, já era diferente do Street Fighter. O Street Fighter você não conseguia ouvir direito o que o cara falava. Né? Porque o Guilherme não fala Sonic Boom nem aqui, nem mas até tipo. Hoje você não ouve bem o que o cara fala, não, mano. Pra mim continua sendo a Dugan e Horyug. Então, no Street Fighter você não consegue definir. No Mortal Kombat você definia o nome do cara, o que às vezes ele falava, era Scorpion mesmo, mas você não falava o nome do cara. Por que isso? A gente cismava de falar o errado. Uma coisa que eu nunca descobri foi aquele bonequinho que aparecia, lembra? Quando você dava algum bagulho maneiro, uma porrada maneira, né? Aparecia aquele bonequinho e falava... Isso eu posso te explicar. Quanto tempo você tá esperando pra outra resposta? Sabe quem era aquele cara? Aquele cara era o programador, cara. Ele de vez em quando ele queria aparecer no jogo. Então ele dava um jeito, ele chama isso de Easter Egg, né? É o ovo. É isso aí. Então, quer dizer, em determinados momentos do jogo, em determinadas combinações e situações, ele aparecia lá e dava um hi-hi. Era porque aquele cara é o cara que programou o jogo. Ele dava o quê? Ele fazia o quê aí? Você pode colocar isso lá no. Mas o que que o cara falava, vocês sabem? Ele só falava hi-hi, só, mas não. Ele falava toast. Era toast. Era foi uma zoeira que o cara colocou, isso aí já foi no 2. Que aí ele começou a colocar isso. Já. E detalhe também, né? Era Fatality e a gente fala Fatality. Um Fatality no cara. Era muito maneiro aquele Fatality, né? Acho que foi o primeiro jogo a ter Fatality. Um tempo desse faz um mês, mas eu jogando Mortal Kombat 2, pô, fui jogar com meu amigo Thiago. Cara, ele sabe todos de cabeça ainda, todos. É maluco, rapaz. Inclusive os de fase, aquele que você joga pra fora da ponte. É, isso é mais fácil. Chute baixo, soco baixo, defesa. Pô, mas, pô, você saber o Fatality de geral de cabeça é quase impossível. É loucura. É, o Mortal Kombat acabou no 3. Chegou o 3, botaram um botão de correr, cagou o jogo todo. Uma parada que eu nunca gostei de Mortal Kombat, que é diferente de todos os outros jogos, é botão pra defesa, não é só botar pra trás. Eu nunca gostei disso. Mas era justamente pra ter mais dificuldade, porque o Street Fighter era fácil, cara. É, embora eles copiaram alguns golpes do Street Fighter, eles não quiseram colocar tudo igual Street Fighter, senão ia ficar Street Fighter. Aí eles modificaram alguma coisa pra dar a dificuldade. E a dificuldade justamente era essa, você ter um botão de defesa. No Street Fighter era você, basicamente, você jogava com o controle pra trás. Você pulava já, você pulava controle pra trás. Soltava magia, controle pra tudo, era controle pra trás. Então os caras, eles quiseram mudar alguma coisa ali pra poder dá um diferencial. Mortal Kombat 92. Daí pra lá que começou a decair um pouco, na minha opinião, pelo menos. Não tem muita coisa que você vá ver de arcade mesmo, que você vai falar assim, poxa, isso aí é... me lembra a minha infância. Agora, quais são os seus games de arcade prediletos? Quais os seus favoritos? Cara, eu lembrei, quando o Roberto começou a falar do Underground, né? Eu lembrei que... quando eu era moleque, eu tinha uma bicicleta que eu tinha que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros pra ir num bar, pra jogar um jogo numa máquina toda velha. Mas o jogo era... o jogo era bizarro. Só tinha naquele bar. Qual era o jogo? Donkey Kong Jr. Engraçado, né, cara? Que era um calor dos infernos no bar. Poeira pra todo lado, caminhão de cerveja descarregando, aqueles caras dando pra lá e pra cá. E a máquina funcionando normalmente. Hoje em dia você compra um computador dura 3 anos no ar-condicionado, não funciona uma merda, cheio de vidro, né? Não. Como é que pode? Aquelas máquinas eram muito mais resistentes, cara. Então, isso marcou, hein, minha infância, cara. O Donkey Kong Jr. no bar e tendo que andar mais de 3 km pra poder, de bicicleta, poder jogar o negócio, isso marcou, hein, minha infância, cara. Olha, eu andava muito pra jogar Trojan. Eu lembro de Trojan. Trojan. Eu lembro que a primeira vez que um colega meu falou, cara, tem um jogo que tu joga com boneco e tem uma espada e um escudo, tem que ver, é o bicho. A gente andava tipo, sei lá, cara, 1 quilômetro e pra jogar Trojan. E era difícil pra caramba, Trojan. Muito difícil, muito. É, essas palavras, eu não sou muito dessa época. Na época era, já foi tudo mais fácil, tinha uma máquina de com todo botiquinho. Porque depois se popularizou, cara. Eu tenho muitos arcades, assim, que eu lembro que... Muito clássico, que eu gostava muito depois que se popularizou. Um clássico que eu tô vendo aqui agora é o Sonic Wings. Cara de pô, feito. Super Nintendo, eu tive isso, meu Deus, eu joguei muito. Aero Fighters. Né? Sonic Wings 3 ou 2, sei lá, era difícil feito o cão. É isso, eu zerei no fliperama. Uma ficha. Uma ficha? Uma ficha. Sério? É meu. Eu não passo de nenhuma fase no Mega Man, mas eu zero qualquer jogo de tiro assim de nada. Mega Man também, nossa. Mega Man é muito difícil, cara. É impossível. Mas você pegava botinha, pegava o capacete novo, cara, aquilo era bom demais. Jogava eu e um amigo meu, Marcelo. Ó, tem um arcade que acabei de ver aqui também, que isso foi lá nos primórdios, que não tinha muita coisa, que era o Arkanoid. Quem lembra de Arkanoid? Arkanoid, eu gosto de jogar até hoje. Caraca, Arkanoid era muito... Cara, quando eu vi aquilo, era um treco totalmente sem nexo, mas... É, na verdade, a máquina de flipper dele era diferente, porque ele tinha um trackball. Você lembra do trackball? Lembro, trackball. Era um trackball que você deslizava ali a mão e pra poder mover ele pra lá e pra cá. Realmente era especial essa máquina. E o joguinho dos Simpsons? Quem jogou o joguinho dos Simpsons? Simpsons era clássico. Muito bom, né? 4 pessoas ao mesmo tempo, né? É... Era bacana, 2 caras pegavam um carro e jogavam, lembra? Uhum. E o que, que o fliperama ensinou pra vocês? O fliperama ensinou pra mim. Eu posso matar a aula. Matar a aula, cara. O frangão. Frangão na lata de lixo. A gente sangue todo. Ah, é, né? Isso era o clássico. E isso é uma coisa que em todo jogo tem, né, cara? Porque que é um frango. Sempre tem que ter um frango ali pra poder te dar energia. Tem sempre isso. Ó, um outro jogo que eu tô vendo aqui também muito clássico. Nossa senhora. Bad Dudes Dragon Ninja. Muito bom, eu tenho esse aqui no emulador. Esse jogo é muito maneiro. Era esse muito eu não joguei, eu não joguei. Bad Dudes. E era maneiro quando passava de fase que os caras giravam. Tá merda! Maluco de camisetinha, muito maneiro. Maluco de camisetinha. Um jogo que me marcou pra caramba, que eu jogava muito, era o Knights of the Round. De fogo. Não, ele chamava de Rei Arthur. O jogo do Rei Arthur. Rei Arthur. Ele jogava com o Rei Arthur, o Lancelot. E o Percival era bom mesmo. Difícil feito cão também, e cara. Todo mundo jogava com o Lancelot, aquela bicha loura. É, porque ele era o mais rápido. O rapidinho, é. Mas e depois... aquele negócio de evoluir a armadura é muito maneiro, né, cara? Acho que foi o primeiro jogo de arcade, assim, que eu lembro que tu ia pegar uns inimigos e era mega desproporcional, cara. Teu boneco pequenininho pegava um cara com um machado... Que era do tamanho de uma casa. Aí tu. O Golden Axe também tinha isso, né? É, o Golden Axe. Acabei de lembrar o Golden Axe. Fala de Golden Axe que conseguiram destruir o melhor jogo da história. É, o Golden Axe. Ah, mas puta merda! Mas, cara, muito ruim, cara. Golden Axe é só o primeiro mesmo. Mas vocês conseguiram jogar isso no Flip, o Golden Axe, aquela máquina grande? Vocês chegaram a jogar? Eu joguei muito. Ah, pô, aquela máquina era bizarra, mano. Aquela máquina era incrível mesmo. Dava pra jogar de 3 também. Às vezes tu tava jogando ali e chegava um cara totalmente desconhecido e ia jogar contigo. O cara botava a ficha ali, você começava a jogar com ele, um cara que tu nunca conhecia. Às vezes tu zerava a máquina, pô, valeu aí, valeu. Que hoje não existe mais isso, né? Não existe mais nenhum jogo que dá pra... Jogo de carro tem que jogar sozinho, tudo, nada dá pra 2 mais. Ou online, não existe, não tem como. Tá, tem que fazer online, na verdade é a mesma ideia, só que não da mesma forma, é online, né? Mas a graça era você sujar o controle de pizza, a casa de refrigerante, aquilo era graça jogar. Ah, mas meu irmão, concordo com você. Aí dá uma olhada nessa imagem que eu mandei aí, melhor cosplay de Golden Axe que eu já vi na minha vida. Vou mandar pra você aí. Caralho. A mulher maneira. Olha o cabelinho do cara. Eu achava maneiro na mudança de fase, tinha que porrar aquele bichinho, né? Jesus. Pega aquele saco. É, dava um bico no duende, né? É, isso era legal, né? Raio, porque você... Você aumentava a tua magia, né? Aumentava a tua magia, depois você podia disparar aquele raio e destruir a porra toda. Ah, mas a graça era sempre pegar todos os potinhos pra ver o dragão, né? Isso. Que era a magia máxima, era um dragão. Era da mulher. Ó, tô vendo outro clássico aqui, Shoplifter, nossa senhora. Fica bom, ele ia desgatar a galera, muito bom. Eu jogava muito Shoplifter e sempre morria rápido, cara. Cara, era, isso... era um jogo difícil, Realmente é muito difícil, cara. Mesmo. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, já aconteceu você chegar lá todo feliz, botar dois créditos, chegar um salafrário e apertar um... Cara, isso dava um ódio do fundo do coração. Botava pra dois, né? É, porque tu botava... Tava ali, crédito, né? O cara usava o teu crédito. Se você botasse lá, chegasse alguém apertasse ali o enter, já era, funcionava. Ah, é. Jogava o seu crédito. Cara, pô, a vez que tava ali, porra, cara, pra que tu apertou isso aqui? Foi mal, mas tava jogando contigo, né? Foi mal, mas pegava já o controle. Não tinha como, tu já ia fazer o que ali? Eu esbarrei sem querer nesse botão bem separado aqui. Cara, era muito, muito horrível isso. E, o outro jogo que eu tô me deparando aqui também, que me marcou muito, que eu jogava muito, era o Vendetta. Vendetta é o melhor. Tu dá porrada no cara voar na parede. É, cara, Vendetta. Jogar farinha no cara. Jogo divertido. E é um jogo totalmente maluco, porque criança jogava aquilo, os caras te encoxavam. Tinha uns baitolos no jogo que encoxavam o boneco. O hard gay, O cara te encoxava mesmo. Aí tu tava ali jogando, o cara veio por trás e te dava aquela sarrada, um cachorrinho maneiro. Eu nunca bati por isso não, cara. Era o hard game muito maneiro, cara. Um hard game, cara. E aquilo ali era a maior naturalidade. Era pra quatro pessoas. Pra quatro pessoas. Não joguei esse jogo não, cara. Não jogou, não, cara. Olha o link aí. Ah, joguei muito esse aqui também. É. Jogou Vendetta? Aham. Uhum. Ué, é muito divertido. Vendetta era muito... Agora, por que que eles não relançam essas pragas desses jogos melhores que tem? Fica lançando... Um monte de joguinho besta agora, cara. Não, mas aí se não sair isso, voltou uma meada. Golden Axe, ninguém achou que ia ser ruim pra caralho. Faz igual. Cara, mas esses jogos, esse saiu agora pra PlayStation 3, eu acho que é o Capcom. Capcom? Arcade Cabinet. Então, tem vários jogos maneiros dessa época lá. Eu não lembro se tem Golden Axe, eu não lembro. Tem jogo não. Mas aí, na verdade, os caras não relançam, né? Ele pega o mesmo jogo e bota lá no emulador pra você jogar. Mas é o que a gente quer, na final das contas, Quero só fase nova, só isso. Quero continuar jogando o mesmo jogo de 1930, mas com fase nova. É. Boa ideia. Tem um outro jogo que eu tô passando aqui muito maneiro. Grow. Quem lembra de Grow? Grow. Pô, eu não sei qual que é. Do Indiana Jones genérico, Indiana Jones genérico. Tu pegava o chicote e ficava batendo, e a maneira que o cara batia o chicote, o cara que tá na frente e atrás. Esse é o Double Dragon, eu já ia falar disso. E Double Dragon? Que jogo muito bom. Joguei muito mais. Não, mas joguei Double mais. Double Dragon, mais... sim. Double Dragon, joguei. Todo mundo jogou, né? Muito qualquer pessoa decente jogou esse jogo. Agora, quem conseguia virar Double Dragon 1 sem dar cotovelada? Não tem como. Não dá. Aí, era o jogo inteiro, era um golpe só. O Double Dragon, na realidade, ele foi o que começou esse estilo de jogo de porrada assim. Lutinha. Cenário, andando do lado. Foi o Double Dragon que começou com ele. Double Dragon começou ali, depois lançaram dois, e o 2 era, o 2 já não tinha, não funcionava o macete da cotovelada, aí você era um modo mais guerreiro. Agora, pra falar de fliperama, nessa parte de jogos que a gente relembra, qual o último jogo que vocês lembram de ter jogado? no fliperama. Você quer saber o último também, o mais recente, né? Porque não, o último que você lembra de você antigo. Ter jogado, cara. Se, por exemplo... É clássico, aquele clássico é o mesmo. Clássico, às vezes tu vai no shopping, vocês já repararam, não sei se... agora não tem mais, mas tem alguns shoppings que funcionava o seguinte, eles botavam aqueles... os arcades, né? Embaixo tinha aquela... Toda aquela firulada. Aquelas porcarias de jogar... hockey... basquete... Jogo de carro que Daytona USA... E eles colocavam, às vezes, no segundo piso... Os arcades antigos. Que parece que era o underground que ninguém queria jogar. Você falou. Você falou o jogo que eu... Deve ter sido o último que eu joguei. Que eu me lembro mais das coisas. Daytona USA. Daytona USA. Então dá. Desa, cara... E ele tem pro PlayStation 3 é igualzinho, né, cara? É muito bom, cara. Daytona tem até muito hoje, bom. Pô. E tu, Michel, qual foi o último jogo que tu lembra de ter jogado? Ah, não faz muito tempo, não. 2012, tem 15 faz. Taylor. Cara, o último jogo que eu joguei no fliperama clássico do Botecão foi o Toque. Toque, cara. O Toque era o seguinte, era o macaquinho cuspindo coco. Eu lembro disso aí. Pouco eu não sei, mas pegava pouco, hein, negócio. Essa máquina tinha um segredo. Você dava uma pancada nela, o crédito entrava. Então era um jogo que todo mundo detestava, mas todo mundo jogava. Os gráficos dela eram muito bons, cara, pra época. O Toque tinha um gráfico excelente, era lindo. Excelente, cara. E Toque, eu não sei se vocês sabem, esse é um nome americano. Em japonês ele é Juju. Quando foi lançado nos Estados Unidos, colocaram o nome de Toque. Que a história também é um treco bem doido, né? Era um homem que se transforma no macaco. Ele volta, dá um passo atrás na evolução, vira macaco, tem que voltar. O último jogo que eu joguei e morri em um minuto e meio... Foi Ghosts and Goblins. Esse jogo é muito bom. Muito bom. Vem Arthur, fica de cueca. Não dá pra jogar. É desleal, o jogo é desleal. Já passou da dificuldade absurda. Mas agora no Play 3 nós temos o save game. Mas pode continuar. Não tem como. O cara perde. Fica de cueca, cara. Como é que cara. Ele... Esse eu acho que é um jogo que é quase impossível. Qual o nome que você... Ghosts and Goblins. Esse aí é aquele bonequinho que tem no Marvel agora? Isso. Não. Esse bonequinho sim. É aquele. Ah, sim, que tem o Arthur. O Arthur, aquele cuequinho quando apanha. Esse? Você no Walking Dead de cueca. Não tem como. Cara. Não, cara, eu acho que ele jogava de cueca justamente pra facilitar. Porque o que acontece? Não. O jogo era muito difícil, então ele morria uma vez. Te dava uma chance de ficar de cueca pra você poder morrer a segunda vez. Aquilo era um facilitador. Cara, isso é impossível de zerar. Tinha como zerar isso. Isso eu falo. Não tem. Era muito difícil. E engraçado que eu fui assim, tentar me surpreender. Não, peraí, eu vou jogar isso aqui, vou chegar pelo menos na segunda fase. Cara, eu morri no metade da primeira. É muito difícil. Mas Metal Slug é impossível zerar com menos de 10 continues. Não, Metal Slug era difícil, mas tinha macete. Você esperar, não sei o que ela tira o V, dependendo mas da parte. Mas não dá pra zerar aquilo com a ficha. Não dá, é impossível. Impossível. Eu zerei, o único jogo assim que eu zerei, mas eu tinha passe livre no fliperama, que era. Minha mãe trabalhava lá, era aquele Armored Warriors, quem lembra? Ah, eu lembro disso aí. O Armored Warriors era melhor, porque você tinha um robô que você trocava a perna, trocava o braço, trocava a metralhadora dele. Esse jogo é muito maneiro, mas eu usei 38 fichas pra zerar. Fica mais difícil. Aí não vale. É o que eu tô te dizendo. Uma outra coisa, é isso aí que era o clássico. A graça do Flip era você tirar onda e zerar com uma ficha. Por exemplo, se você pegasse um jogo e tu zerasse, geralmente no score, lá no final... o último número era sempre a quantidade de fichas que você... Os dois últimos, era sempre a quantidade de fichas que você usou. Todos eles já tinham esse padrão aí. Se o cara zerasse e tivesse lá 8, tu já sabe que ali foram colocados 8 créditos. Então não tinha graça. Quem tava ali, às vezes tu fala, pô, aí zerei o Metal Slug também com 15 fichas. É, antigamente eu lembro que no Flipper existia muito bullying. Existia bullying ao inferno. Hoje em dia, não tem mais bullying. Claro, cara, vai dar um tiro em você se fizer é, alguma coisa. É, hoje em dia não dá pra fazer mais essas porra. Ou então, onde que denuncia, tu vai preso. Tinha um cara no fliperama que você, se você estivesse quase zerando o jogo, ele pegava a caneta e ficava cutucando tua orelha, tuas costas, até tu perder. Mas hoje em dia, se tu faz isso, toma um tiro na hora. A pergunta é, vocês acham que com a extinção do Flipper, as pessoas ficavam mais covardes? O bullying naquela época... Cara, ou tu resolvia ali na hora, ou tu ia tomar porrada, ou tu ia dar porrada pra poder continuar indo no arcade, porque tu não tinha videogame em casa. Hoje parece que as crianças estão assim, um moleque na escola... Não se diverte mais, é fuma, bebe e fura, com 12 anos. Não tem mais diversão, não, acabou. Não, mas as crianças hoje em dia, cara, parece que estão ficando mais boas, não sei dizer se é isso, porque os arcades antigamente eles tinham isso. Era extremamente difícil, você tinha que pegar aquela tua ficha suada, com aquela ficha ali você zerar o arcade, beleza. E você ainda tinha que lidar com o bullying dos pequenos ou dos caras grandes. Hoje não, hoje o cara tem videogame em casa, mas qualquer probleminha que ele tem na rua, a mãe quer chamar a polícia. É, pô. Reportagem, vaga de memória. É o seguinte. Nessa época, a diversão começava quando você resolvia sair de casa. Então, o jogo era só um detalhe. Tudo que estava envolvido ali já era diversão, já, entendeu? Até lidar com esses moleques chatos pra caramba, que ficavam atrapalhando, fazia parte da tua formação de você saber lidar com aquela situação, entendeu? Então, hoje em dia, o moleque que fica dentro de casa só jogando, ele perde toda essa experiência que a gente teve naquela época, que também ajudou a gente a se formar e hoje se virar e lidar melhor com esse tipo de situação, entendeu? Mas todo esse contexto, tudo isso era o jogo. O jogo era tudo, não era só o videogame em si. Era tudo. Era você poder comprar o refrigerante ali, jogar, botar a garrafa de Coca-Cola ali junto com um sanduíche gorduroso. Exatamente. E jogar com aquele controle que não funcionava, ia só pra direita, não ia pra esquerda, e vice-versa, entendeu? Era você botar a ficha e não dar crédito, você ir lá reclamar com o cara dizer que você não comprou a ficha. Essas coisas, tudo fazia parte do processo. E hoje em dia isso não existe mais. Acabou, tá acabando, né? É, já acabou, né? Vem, acabou junto com o Restart, cara. Sem estraga, chegou o Restart, acabou. Então podemos concluir que os fliperamas ajudavam a formar caráter. Sim. E hoje em dia não tem mais isso, porque não se tem mais essa interação. As pessoas, como elas estão cada vez mais trancadas dentro de casa, elas não aprendem a lidar com os problemas da vida. Vocês sofreram bullying? Claro, eu era gordinho. Eu era gordo. Não existia essa porra de bullying. O cara me chamava de baleia, o beijo ia falar, se falasse alguma coisa, a porrada comia e pronto, resolvido. O que acontece é o seguinte, né? Tinha, mas não existia esse nome. A gente não sabia que tinha esse nome. Agora era zoação, otário. Era zoação, era... Fazia parte, cara, fazia parte. E lá, o cara te zoou, vai deixar, mané? É, a porrada comia, na pior das hipóteses. Quando eu era moleque, os caras queriam colocar chiclete no meu cabelo, eu ficava puto, aí cortava com o negócio com tesoura e saía dando. Não, mas aí, vou te falar. Fazia parte, cara. Quando eu vi o Roberto Ferraz a primeira vez, eu falei, eu vou colar chiclete no cabelo dele. Eu vi, cara, que cabelo grande, cara. Não existe mano esse desse tamanho, cara. Eu nunca tive cabelo, não posso falar isso. É, eu sofria muito bullying, cara, porque como eu falei, né, eu era nerd, e o pessoal zoava muito, nós éramos a gangue do videogame, e nós alto, nós intitulávamos Os Podres, você vê como era o nível de derrota, a gente fala assim, a gente vai pra gangue dos podres. Ninguém suicidou, né, cara? Ninguém suicidou. Aqui, pagando dívida, todo mundo normal. Isso aí, ninguém entrou em cinema pra dar tiro em ninguém, ninguém explodiu bomba. Eu acho que isso aí fazia parte. As pessoas hoje em dia, sem arcade, sem estar jogando em rua, cada vez mais elas trancadas, elas pioram as coisas. O arcade, ele servia pra isso. Pra você ter mais interação e pra você aprender a lidar com as adversidades aí que tinha na vida, né? Isso só me faz ter certeza de uma coisa. A gente tem que criar um arcade party, que é uma coisa que vai dar certo. e botar um monte de arcade lá, um monte de jogo antigo rodando, Atari e outros bichos, cara. Pô, pra fazer uma coisa ao vivo, tem que liberar tudo. Hã? Tem que liberar o fumo, o cinzeirinho, tem que ter aquele ambiente clássico. Mas pera aí, arcade com máquinas? Arcade com máquinas ou emuladores? Cara, com o que for possível fazer, né? Tem que ter o cinzeiro. Temos. Então chegamos à conclusão, mesmo no emulador ou no arcade normal, o importante é ter o cinzeiro. Isso. É, lógico. Cinzeiro é a base da vida, cara. Nem que seja só colocar uma lata de Coca-Cola em cima. É isso aí. Ó a fichinha reserva. Eu acho que conseguimos aí tirar um pouco da nostalgia dos arcades. Não falamos de todos os jogos, não dá também. Tem como. É, aqui, com o emulador aqui do meme aberto aqui, mais de 6.800 jogos, você fica girando aqui, cara. Se você for falar de todos os jogos, a gente vai gastar aí uns 300 podcasts. Mas pelo menos já deu para sacar o que cada um viveu, porque somos em épocas diferentes, né? Cada um aqui com idade diferente, vivendo épocas diferentes e tendo experiências diferentes. Mas o legal que a gente repara é que a formação de caráter e a gente conseguiu sobreviver a isso. E muita gente hoje não sabe o que é esse prazer de você ter vivido uma época de arcade. Considerações finais. Roberto Taylor, suas considerações finais. Bom, consideração final é que eu gostaria que metade do tempo voltasse e pelo menos 4 máquinas aparecessem. Não precisava nem ter o cinzeiro, mas se uma delas tivesse só aquela fichinha clássica parecida com as orelhões da Telerge, já tava bom, cara. Só pra reviver um pouquinho do que a gente viveu. Maravilha. Michel, considerações finais. Apesar de não ter vivido, nunca ter... pra ter que andar 15 km de bike pra jogar alguma coisa, roubar a garrafa da Macumba. Da Macumba. Eu gostaria muito de ter passado por isso, mas muito legal participar dessa conversa. Diga aí suas considerações finais, Roberto Freaza. Bom, o que eu vejo é o seguinte, na verdade, o passado a gente não tem como realmente voltar lá, mas a gente pode manter vivo essa nossa paixão, essas nossas, digamos assim, memórias, criando coisas atuais, fazendo coisas como esse bate-papo nosso, por exemplo. Eu até vou dar um dado novo para vocês, né? Hoje ainda, em 2013, existem pessoas fazendo cartuchos de Atari 2600. Não sei se vocês sabem disso. Que isso. Isso aí eu sei. Por exemplo, em 2012, lançaram um Halo pro Atari 2600, caso vocês não saibam. Pois é. Então essas pessoas, elas mantêm viva isso. Então acho que de alguma forma a gente deve tentar manter isso vivo, ou fazer reunião, ou fazer um churrasco mesmo. Vamos fazer um churrasco, vamos botar o que a gente tiver por perto, Nintendo 64, seja lá o que for, para manter viva essa experiência, né? Porque no futuro o que a gente vai lembrar mesmo vai ser disso. São desses momentos. Agora o nosso host, sua consideração final, Beto Costa. Acho que já foi dito tudo aí. A gente tentando resgatar a nostalgia, que é a ideia principal dos arcades, que muita gente não viveu, né? Embora muita gente ache que coisas do passado sejam coisas ultrapassadas ou ruins, mas não. Tudo que a gente disse aí, você tem ótimas lembranças de coisas boas que você viveu que elas não... hoje em dia não tem, e tenta resgatar isso aí, mostrar para todo mundo que os jogos antigamente, embora tivesse muita violência, fosse totalmente nonsense, mas formou caráter de pessoas boas e ninguém ficou alienado como a grande maioria da mídia aí tenta passar, que a pessoa que jogava videogame ou curtia arcade era um submundo. Realmente existia ali um nicho de pessoas que era de submundo, mas não, a grande maioria lembra disso com muito carinho. A gente tanto acabou para se reunir para poder falar nisso, e espero realmente a gente pode fazer isso aí, reunir todo mundo e tentar resgatar um pouco disso aí em vídeo, para mostrar para a galera que os arcades, além deles terem acabado, ainda são muito bons para você jogar. Então é isso, fechamos, falamos sobre os arcades e toda essa nostalgia que ele nos causava e o que cada um viveu com os arcades em suas vidas. Curtiu aí o cast? Passa essa mensagem adiante, fala com a galera. Como eu tinha dito no início, a gente realmente tá sem nome no cast, ainda tá como Ankinalcast. Não esqueça de dar sua sugestão pro nome, a gente quer muito nome, a gente quer a opinião de vocês. Mande mensagem pra gente aí, e-mail ou pelo Twitter, para que a gente faça uma escolha de um nome bacana para esse podcast com as suas ideias. Mande aí sua mensagem pra gente, contato@curtanaweb.com. Siga a gente lá no Twitter, @curtanaweb. Pode adicionar no Facebook. Eu vou estar fazendo uma page do Facebook para a galera estar acompanhando. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast. E valeu! Peraí, quem foi que falou comigo aqui? Vamos fechando, preciso ir amanhã, tem que agitar o bagulho do casamento. Calma ainda, tem um tópico aqui. Chega atrasado, quer ir embora primeiro, né? Porra, o cara chega atrasado, quer ir embora primeiro. Tem que cortar aqui na edição.